Impossível te trair, isso eu tenho que assumir. Eu traí a minha ex, era safado. Ou bebida ou sem bebida, só você na minha vida. Ou você eu não cometo esse pecado. Oh, paixão boa, surpresinha. Vai pegar. Queria entender, sabe por quê? São 4 da manhã e eu tô pensando em você. E sai com os amigos pra beber, pra na noite me envolver, me divertir. Vem mulher e distrair. E era dizer, eu confesso, mas pelo amor de Deus eu lhe peço. Diz o que me fez pra amarrar meu coração. Diz por que estou na sua mão. Impossível te trair, isso eu tenho que assumir. Eu traí a minha ex, era safado. Com bebida ou sem bebida, só você na minha vida. Com você eu não cometo esse pecado. Impossível te trair, isso eu tenho que assumir. Eu traí a minha ex, era safado. Se estou longe de você, consciência faz doer. Com você eu não cometo esse pecado. Celestia mais gostosa do Brasil. Queria entender, sabe por quê? São 4 da manhã e eu tô pensando em você. E sai com os amigos pra beber, pra na noite me envolver, me divertir. Vem mulher e distrair. Era de si, eu confesso, mas pelo amor de Deus eu lhe peço. Diz o que me fez pra amarrar meu coração. Diz por que estou na sua mão. Impossível te trair, isso eu tenho que assumir. Eu traí a minha ex, era safado. Com bebida ou sem bebida, só você na minha vida. Com você eu não cometo esse pecado. Impossível te trair, isso eu tenho que assumir. Eu traí a minha ex, era safado. Estou longe de você, consciência faz doer. Com você eu não cometo esse pecado. Impossível te trair, isso eu tenho que assumir. Eu traí a minha ex, era safado. Com bebida ou sem bebida, só você na minha vida. Com você eu não cometo esse pecado. Vai, surpresinha.